senhora faz bico, menino. Sabe, estou pensando em você, vendo as nossas fotos, lembrando os momentos de amor. Tão felizes, você sabe. Eu sinto que você não está bem, vivendo longe de mim. Por isso eu quero te pedir: vou te amar, vou te amar. Abrace e me beije, tira minha roupa e me ame, me jogue na cama e me ame, sem parar. Me abrace e me beije, tira minha roupa e Portal do Arrocha. Eu sinto que você não está feliz, vivendo longe de mim. Por isso eu quero te pedir: vou te amar, vou te amar. Me abrace e me beije, tira minha roupa e me ame, me jogue na cama e me ame, sem parar. Me abrace e me beije, jogue na cama e me ame, sem parar, meu amor. Me abraça.